wraz z tym przytuli. Zaczyn ze mną drugi, a Bóg do nas wraca z Libecina. Czyż prowidu dzika na feł? Tu dziko. Vagabundos e bêbados, vai em paz, velho safado. No céu receba o teu sarcasmo sorridente. Mas antes de chegar ao paraíso, passe no inferno e peça a Satanás uma garrafa de aguardente.